rock and roll, rock and roll. Aqueles chocolatinhos ao leite, sabe? Aqueles pequenos, não são do tamanho normal, são os pequenos. Eu comi dois numa festa uma noite, e aí meu irmão foi um tal de... Pablá!